889, decola os 46, controle 1, 19, destino 8, boa noite. Boa noite, 98, 19, 889. Boa noite, Suba 360, saída da EL, vigilância 1889. Da EL 360, 1889. E 605, prossiga. Teria nossa autorização? Afirmativo, só um minuto. São 3305 para Recife, nível 370 autorizado, via turística 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle Salvador 119, decimal 8, aciona 5403, São 3305. Realizou Recife 370, decolando 10, curva à esquerda. O Caracaju, via Perusca 58, 1198, 5003, 3305. 3305, correto, estamos pronto para o prospeccionamento. É isso, forma que está no 6, está pronto, puxa acionar. Autorizado, chama o táxi, 3305. Autorizado, chama o táxi, 3305. Chame Recife, 1288, altero 3325. 288-3325, com Recife, 1889, ótima noite. Noite. Azul 4006, autorizado ILS, sem glide, informe localizador. Porta nada, localizador, 4006. destaque, Delta 3305. Estamos com 37, 5 horas e 40, Natal. São 3305, táxi livre via Juliette e Alfa, próximo ao ponto de espera da 10. Chame pronto, ajuste 10, 14. 10, 14, via Juliette e Alfa, tomara pronto, ponto de espera 10, são 3305. Manutenção concluiu o cheque de motores, solicitando autorização de retorno para o pátio 3, posição 4. Autorizado o retorno. Ok, obrigado. Uma milha para o externo, complete final em ILS, torre 1 no 86. 86, boa noite. Boa noite. Trip 55 no 5, descida para 2000, ajuste 1014, informe localizador. Para 2000, no 0 no 4, 55 no 5, chamará estabilizado. Decola de imediato, vento 100 graus, 089. Ainda cola, separado no 0, 3605. Passando externo, 4006 azul. Azul 4006, mantém aproximação, ar de pista livre. Guardando. Volume 747, autorizado, chame táxi. Maravilha. 4006, livre pouso, vento 100 graus, 089. Cabeceira deslocada, 90 metros. Livre pouso, 90 deslocado, 4006 azul. Decola 56, controle 1, 19.8, boa noite. 19.8, boa noite, 3305. Ô, Alabama 71074. 074, agora escolhe Guarulhos. Aguardando. Controle Salvador, boa noite, é o TAM 3305, Pucaracaju, cruzando 1910. 3305, boa noite, contato radar, suba o 370. Até o 370, 3305. Salvador, boa noite, total 9907, cliente da Alfa. Só 9907, boa noite, desça para 3000 pés, chegada Bonf, ajuste 1014. 3000 pés, chegada Bonf, 1014, gente. 5515, estabilizado, localizador. 5515, passadona, complete final ILS, sem um glide, chame torre 1186. LS, seu glide, torre 1186, bom dia. Voo 4006, solo 57, táxi via Alfa, sua interposição é seu táxi Juliette. E uma comandante está Juliette, 4006. O TAM 305 está mantendo a proa 085 aí por mais 10 milhas. Gente, testei 305. TAM 5595, estabilizado final da pistão na zero. 5595, livre volto, vento no 00 graus, 08 nós, está deslocado a 90 metros. Completando os desvios, pode voar na proa de Puca enquanto aguarda, Aracaju? Já de Puca. Voa Puca, o 3305. Pisado, outro 11, 355, 15. Entendeu? Está autorizado o pouso, C-Trip 5515, clareza o 1-2. Web 6747, com 130 a bordo, 3,50, com fim próximo da. O objeto 6747 confirma com o receptor? Receba alto e claro. Gente, objeto 6747, táxi livre via Índia Alfa, no ponto de espera chega pronto, ajuste 1014. Índia Alfa, 1014, 6747. Juliette, o Zoo 4006. Zoo 4006, táxi via Juliette para o gate 01. Se preferir, pode prosseguir via Índia. Tá ciente, vai pro 01. Então, prossegue pela Índia, então. Obrigado. Vai passar nível 120, chame Recife em 12685, alterna 12545. 12685, 2545, 3305, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre 6747, ponto de espera pronto. Tio 747, visual com tráfego no porto final. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ali eu tenho o objeto 6747. Após após a passagem da mesma linha, mantém o Web 6747. Alô, 074? 074, alô, 4 Ah, é. Cinco, solo 02, táxi de Alfa, Juliette, rota 14. Alfa, Juliette, remota 14, 5595. Jet 747, livre de colagem, vento 090 graus, 062. Autorizado a colagem, 674. Polo 074, pronto para cópia. Copia. Polo 074 para Guarulhos, nível 360, autorizado, via turística 58. Decolagem da pista 20, primeira curva à direita, saída gole, transição Gonza. Controle Salvador 119 na sigla 8, aciona 5405, gol 2074. Guarulhos, nível 360, pereira 58, decolada 10, curva direita, gole Gonza, 19,8 ao controle, 5405 a transponder, 1074. Polo 074 correto, chega pronto para o Pushback Soleto. Chamará. Salvador, boa noite, é o Rio 9642. Rio 9642, pronto para a cópia? Prossiga. Rio 9642 para Guarulhos, nível 300 autorizado via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída gole, transição Gonza. Controle Salvador 119 decimal 8, aciona 5407, Rio 9642. Autorizado 300 para Guarulhos e Upper Whisky 58. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída gole Gonza. Controle 119.8, transponder 5407, 9642. Rio 9642 correto, chamo para o pushback saneamento. Chamarei para acionar. Objeto 6747, decola 04, controle 119, decimal 8, bom dia. 098, objeto 6747, bom dia. 7. 747, suba 340, da El Diné, vigilância. 340, da El Diné, pode falar direto da El. Autorizado. Direto da El, da 747. 9907, continue descida para 2000 pés, ajuste 1014, porte localizador livre, final do procedimento TLS X-Ray sem glide. 7 para 2000 pés, reportaria estabilizado, localizador sem glide, o total 9907. Avistando, total 9907. Deixa, vai. Objeto 6747, chame Recife 1288, alterna 13325. 288-1325, objeto 6747. 9907, avistando agora 1800. Gente, chame a torre 1186, total 9907. 86, boa noite. Boa noite. Total 9907, tá na final pista 10, uma milha para o externo, baixou, tá bom. Total 9907, livre pouso na 10, vento 190 graus 062, cabeceira deslocada a 90 metros. Gente, livre pouso, pista 10. internet, tá controlado, o que pode fazer backtrack? Afirmativo, o Solon Zulu 3 autorizado backtrack para liberação da taxa Eco, total 9907. Ok, backtrack liberando pela Eco 9907. Primeira esquerda aqui, já. Afirmativa, primeira à esquerda. Obrigado. Após a liberação da Eco, cruza a Alfa, Kilo, parte 3, total 9907. Afirmativo, Alfa, Kilo, parte 3.